Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão, cumprindo essa tarefa, o que nos dá alegria, prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Lembrando que a sua participação comigo é pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês. E também, lembrando que daqui a pouquinho teremos o nosso Grandes Encontros com mais um belíssimo encontro. Eu tenho certeza que você também vai gostar. Abrindo a parte musical do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Doris Monteiro. E eu gosto muito da Doris Monteiro, do repertório, da voz, da bossa da Doris Monteiro. Lamento no Morro, do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim. Não posso esquecer o teu olhar longe dos olhos meus. Ah, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus. Mulher amada, destino meu, é madrugada, o sereno dos meus olhos já correu. Não posso esquecer o teu olhar longe dos olhos meus. Ah, o meu viver é te esperar pra te dizer adeus. Mulher amada, destino meu, é madrugada, o sereno dos meus olhos já correu. Te esperar pra te dizer adeus. Ouvimos com a Doris Monteiro, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Lamento no Morro. E aí, Marquinhos, tudo bem? Beleza pura? E esse programa cada dia mais show. Caramba, uma beleza, hein? Olha, muito tempo que eu não faço pedido nesse programa. Então, já que tem muito tempo que eu não faço pedido, eu tenho que caprichar, não? Então, eu vou fazer um pedido exótico. Exótico. Quero ouvir com Kid de Abelha, 1800 colinas. É isso aí, não é verdade? 1800 colinas com Kid de Abelha. Beleza? Beijo, beijo. eu que queria dar sossego ao meu coração, mas fui infeliz no amor. Fui gostar de quem não gosta de ninguém, e hoje só me resta dor. E hoje só me resta subir mais de 1.800 colinas. Não vi nem a sombra de quem eu desejo encontrar. Deus, eu preciso encontrar meu amor pra matar a saudade que quer me matar. Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor pra matar a saudade. Eu preciso encontrar meu amor, oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar. Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor, oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar. Oh Deus, eu preciso encontrar meu amor, oh, pra matar saudade. Atendendo a mais um pedido da Magda. Legal, Magda continue participando sempre com a gente. E a Magda fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com e pediu para ouvir com a Paula Toller 1.800 colinas, e a composição é do Gracia do Salgueiro. Olá, amigo Marcos Angel e demais ouvintes e amigos que curtem esse programa maravilhoso, bate-papo musical. Eu, Wander Rosola, estou aqui chegando de mansinho para pedir uma música, já que você falou outro dia que já se passaram 5 meses, né, que você deixou de fumar. Em homenagem a isso, você que é nosso grande amigo, acima de tudo, em homenagem a você, gostaria de ouvir o Fernando Mendes, uma gravação do trabalho dele de 1975, a música Bem Feito. Eu não sei quem são os parceiros dele, a pesquisa que eu fiz aqui no Google foi, deu como se fosse só dele. Mas não sei se dá para confiar tanto no Google. Mas está feito aí então o nosso pedido. Um grande abraço a todos vocês e até uma outra ocasião. Tchau, tchau, gente. Fui. É proibido fumar cachimbo, charuto ou cigarro de palha. É proibido dizer que entende de tudo e não sabe de nada. É proibido ficar parado pensando, esperando a chegada. É proibido pensar que esse mundo redondo é uma bola quadrada. Quem diz que sabe tudo, muitas vezes sabe nada. A cobra é venenosa, mas não pode dar pernada. Vem, vem! Caim matou Abel com uma ossada na cabeça. Davi com uma pedra conquistou um reino. Não sei se te peço desculpas ou te peço perdão. Não sei se o amor vem de cima ou se vem do coração. Só sei que é proibido fumar cachimbo, charuto ou cigarro de palha.

não se esquecer que a vida é que tem razão. Ouvimos com Edinardo, do Edinardo e do Climério, Enquanto Engoma a Calça. Na sequência, vamos ouvir um chamado brega. Mas observem como o Valdir Soriano, que é realmente considerado brega mesmo por todos os conceitos de música popular brasileira, mas como ele canta e interpreta muito bem, assim, o sentimento que vem das entranhas, diriam alguns, né? Ah, essa música, Tortura de Amor. E a composição é dele, Valdir Soriano. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Ouvimos com o Valdir Soriano, do Valdir Soriano, Tortura de Amor. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai focalizar Ivan Lins e Maurício Manieri, num belíssimo encontro, e com a composição do Ivan Lins, basta ouvir seu coração. Essa música de hoje é atendendo ao pedido da Denise Braga, de Brasília. O sol quente das manhãs, as noites de luar, a vida é tudo que se quis, é um canto de amor. Mas de repente não há mais música no ar, e tudo é diferente do que você sonhou. Se você sentir a solidão da escuridão, pense em quem te faz feliz. A amizade tem um querer bem, que esteja onde estiver, tudo vai ser como é. Basta ouvir seu coração. As lembranças vão surgir, é só você buscar. Abraços e sorrisos que ninguém pode apagar. Vão relembrar histórias que você já se esqueceu. Ninguém está sozinho, se não existe adeus. Se você sentir a solidão da escuridão, pense em quem te faz feliz. A amizade tem um querer bem, que esteja onde estiver, tudo vai ser como é. Basta ouvir seu coração. Há um lugar em você onde está a alegria de viver. Preste atenção no que essa voz diz em seu coração. Você não vai se perder. Se você sentir a solidão da escuridão, pense em quem te faz feliz. A amizade tem um querer bem, que esteja onde estiver, tudo vai ser como é. Basta só ouvir. Se você sentir a solidão da escuridão, pense em quem te faz feliz. A amizade tem um querer bem, que esteja onde estiver, tudo vai ser como é. Basta só ouvir. Não há solidão, é só ouvir seu O nosso Grandes Encontros hoje focalizou o encontro entre Ivan Lins e Maurício Manieri com a composição do Ivan Lins, Basta Ouvir Seu Coração. E este foi um pedido da Denise Braga, de Brasília, e faça você também como ela. Mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com com as suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso Grandes Encontros e também sua sugestão para o especial do mês. Vamos ouvir do Roberto de Carvalho e da Rita Lee, Mutante, a interpretação da Rita Lee, também lá no começo da sua carreira, e muito, muito legal. Eu sempre falo isso aqui, né? A Rita Lee, o mérito da Rita Lee por revolucionar meio que um momento da música popular brasileira, sendo uma das primeiras mulheres, talvez a primeira mulher, a roqueira, a cantar e a se manifestar. Tinha ali, talvez eu considero até um pouco rock, né? Aquele movimento da Jovem Guarda que tinha, por exemplo, a Celi Campelo, quando cantava Biquíni de Bolinha Amarelinha e outras coisas que não deixava de ser um rock, mas não era o rock, por exemplo, cantado já ali pela Rita Lee, no início da década de 70. Né? Era um rock, e a Rita Lee veio com um rock um pouco mais pesado, um rock um pouco mais ousado. Vamos então ouvir a Rita Lee cantando pra gente, do Roberto de Carvalho e dela, Mutante. Ouvimos com a Rita Lee, da Rita Lee, do Roberto de Carvalho, Mutante. Outra coisa que eu acho muito legal na Rita Lee, que eu gosto muito na Rita Lee, uma característica, as suas composições e até o seu jeito de cantar,

E o que eu falava da diferença do Raul Seixas para Rita Lee é exatamente isso, a característica de composição. Ambos são roqueiros, mas a Rita Lee foca mais o lado sensual e o Raul Seixas é mais assim, mais a lado místico da poesia, o lado místico da coisa. Tanto que depois ele, um dos parceiros mais constantes do Raul Seixas foi o Paulo Coelho. E que Deus ajude é o que vamos ouvir agora com o Djavan, e a composição também é do Djavan. Acho que num dos seus primeiros álbuns, se não me falha a memória, no seu primeiro álbum. Meu paradeiro lá no Rio de Janeiro, consultei meu padroeiro, meu amigo, o meu amigo, o meu amigo falou: vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não ilude. Falou: vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não ilude. Deus não ilude. Deus não ilude. Saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro, consultei meu padroeiro, meu amigo, o meu amigo, o meu amigo falou: vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não ilude. Falou: vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não ilude. Deus não ilude. Que Deus ajude, ouvimos do Djavan, na voz do Djavan, belíssima também essa composição, e já mostrava ali o Djavan no começo da sua carreira o que seria depois, né? Já com grande estilo. Na sequência vamos ouvir com o Geraldo Azevedo, do Geraldo Azevedo do Fausto Nilo, Chorando e Cantando. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua no ar, o fogo vai deixar semente, a gente ri, a gente chora, ai, ai, ai, ai, a gente chora, fazendo a noite parecer um dia. Faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois amor, oh, oh, oh. Ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor. Ninguém verá o sonho que eu sonhei. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos do Fausto Nilo e do Geraldo Azevedo, com o Geraldo Azevedo chorando e cantando. Eu gosto muito da interpretação do Geraldo Azevedo, acho muito doce. As suas composições também, muito doce, muito embora muitas vezes ela traga no seu bojo a amargura do sofrimento do nordestino, mas de uma forma muito poética, muito doce, muito bonita. Vamos ouvir agora na sequência Simone, Espelho das Águas, e a composição é do Tom Jobim. Cansados procuram um descanso no verde do mar, como eu procurei em você o descanso que a vida não dá. Sei deixar a corrente levar. Quem sabe no fundo eu quisesse que tu me viesse salvar. Depois, lá no alto das nuvens, você me ensinava a voar. Mais tarde, no fundo da mata, você me ensinava a beijar. Meus olhos cansados do mundo não se cansam de contemplar tua face, teu riso moreno, teus olhos do verde do mar. De tudo não cansam de te procurar. Meus olhos procuram teus olhos no espelho das águas do mar. Se morrendo, mas não te quisesse alarmar. Pensei que você não soubesse que eu me queria matar. Meus olhos cansados de tudo não de te procurar. Meus olhos procuram teus olhos no espelho das águas do mar. No espelho. Ouvimos com a Simone, do Tom Jobim, Espelho das Águas. E lembrando que a sua participação para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, também sugestão para o nosso Grandes Encontros, é o e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir agora com Roupa Nova, os conjuntos, grupos musicais surgidos no final da década de 70, se caracterizava pelo estilo rock brasileiro, né? De Nu Carvalho, Cláudio Nutti e Paulinho Tapajós, Sapato Velho. Um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Ouvimos com Roupa Nova, Sapato Velho, de Nu Carvalho, Cláudio Nucci e Paulinho Tapajós. Vamos fechar o nosso encontro de hoje, relembrando dos grandes sucessos do Marcos e do Paulo Sérgio Vale, e talvez também uma das suas músicas mais bonitas, Viola Enluarada, aqui na interpretação do Cachorrão, Jair Rodrigues. A guerra mata o mundo, vai a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino. Louva. Sertão é como espada, esperança de vingança. O meu